peso da palavra diadema. Chegando pra rimar, peso da palavra a Deus conosco está no estilo pesado. Rap de impacto, pois com Jesus a gente anda lado a lado. Vim pra frisar que Cristo está voltando, e a iniquidade, o amor está esfriando. Renove suas forças na fonte de água viva. Corra do pecado, procure uma nova vida, vida nova. Essa que religião não dá, apenas o Cordeiro você pode encontrar. Mas que esse irmão que você está falando aí no seu lugar está se perguntando. Só posso oferecer o justo e verdadeiro, que de tudo isso aqui é o herdeiro. No mínimo vai te dar vida abundante, te libertar destes caminhos errantes. Sua obra é para todos aqui na terra. Eu serei bem claro, sem Jesus você já era. Pensa que tá bom tudo isso que você faz. Pode ter dinheiro, ter fama, mas não tem paz. Está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Jesus está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Jesus está voltando, então se me escuta. Te dará a vitória após essas lutas. Vencedor, e seja em posição, seja merecedor. É notável as aflições na caminhada, mas é Jesus seu guia nessa jornada. Com o Mestre, sua vida é bendita. Irá descansar na terra prometida. Sei que é fiel aquele que prometeu. O Todo-Poderoso, o Senhor meu Deus. Que não é homem que mente ou se arrepende. Faz o impossível, abençoando a gente. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Então não falte força para lutar. Eu estou alegre, pois Jesus virá. Aqui é minha meta, é com Ele se encontrar. A gente herdará a nossa eternidade, seguindo o caminho que é a vida e a verdade. Quando se limpar, não volte ao lamaçal. Quem olha pra trás, vira estátua de sal. Jesus está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Jesus está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Sua vida vai mudar quando reconhecer que é de Jesus Cristo todo o poder. Um poder tremendo que pode te libertar, tirar-te do pecado além de te amar. Dá para você uma paz de espírito, lhe proporcionar tempos de regozijo, te colocar num patamar mais elevado, para que o Pai seja glorificado. Aliás, pra isso viemos a nascer, pra exaltar o Senhor e lhe bendizer. Deveria ser só esta aqui nossa missão, glorificar o Pai com verdade no coração. Mas tem um porém, é hora de acordar, porque o Messias não se tardará. Virá em meias nuvens, como está escrito. Ele tudo pode, é um filho bendito. Não diga que não ouviu falar de Jesus. Não prefira as trevas que andar em meia luz, porque ele morreu por mim e por você. E na segunda vida mostrará o seu poder. Jesus está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Jesus está voltando, então se aproximando. Quer te dar a vida, não quer ver você morrer. Jesus está voltando, então se aproximando. É chegada a hora de você se arrepender. Deus abençoe a todos.